Non todo sempre é dunha cor. Cada persoa é multicolor. Un arco da bella por descubrir. Compre que mires dentro de ti.